E falando em fidelidade de Deus, e provisão, e cuidado, esse é o assunto dessa noite. Vamos abrir a Bíblia, então? Atos, capítulo 27. Atos 27. Uma das piores situações que alguém poderia enfrentar, o apóstolo Paulo, então, estava enfrentando. Quando não tinha mais nada sob o controle dele e de ninguém, naquele momento, ali estava o Senhor. Diz aí no capítulo 27, verso 1, nós vamos lendo apenas algumas partes desse capítulo. Acharam aí, irmãos? Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio, a Dramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Verso agora 11. Mas o centurião, o Júlio, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aí então foram navegando. Verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que desse na Sirte, numa grande areia movediça, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu a todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, 14 noites e 14 dias, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. Estava ficando, então, cada vez mais raso. Verso 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então, consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-se ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa, ao vento dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes de água se encontravam, encalharam ali o navio. A proa, a parte da frente do navio, encravou-se e ficou imóvel, mas a popa, a parte de trás, se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, como é que era o nome dele lá no início? Júlio. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer tal coisa. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançarem ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Eu acho, irmãos e irmãs, primeiro que foram os 14 dias, acho eu, piores da vida do apóstolo Paulo e daqueles 276 tripulantes, homens ou mulheres, provavelmente só homens, ou a grande maioria, homens. 14 dias sem ver sol, sem ver estrela. Porque antigamente se dirigia-se às embarcações em alto mar, olhando a posição das estrelas. Não se sabia onde nascia o sol, afinal chegou um ponto que o navio estava à deriva, ao léu, não tinha mais comando algum, até um certo ponto tinha comando. Mas chegou um ponto que tiveram que ir despejando a carga no mar e mais, e depois de dias e dias sem comer, um dia o apóstolo disse, pessoal, vamos comer alguma coisa. 14 dias sem comer, um jejumzinho razoável. E cá entre nós, quem é que consegue comer com um navio fazendo isso aqui, para tudo que é lado? Alguém consegue comer? Se comer, logo sai. Entenderam do que eu falei? Se comer, logo vomita tudo. É impossível segurar comida no estômago. Comeram, depois de 14 dias, a última refeição, jogaram o resto da comida, a farinha, o trigo que ainda tinha, no mar. Acabou. Na ótica, na visão das pessoas. O apóstolo Paulo, ele recebeu naquelas noites, numa das noites de terror, ele recebeu uma visita de um anjo. E o anjo disse para ele que ninguém se perderia. E agora, o comandante vai ter que acreditar nesse homem, Paulo, que era um prisioneiro que estava sendo levado para Roma para ser interrogado lá, até mesmo pelo imperador. Acredita num prisioneiro que diz que Deus apareceu, um anjo apareceu uma noite? Aquela altura, ou eles criam em Deus, porque já estava tudo perdido. Já não restava, lhe diz, dissipou-se toda a esperança de lucro. Não tinha mais nada, nada o que fazer. Comando já se foi há dias. A puleme lá atrás quebrou. Agora chegou num ponto, o barco em algum lugar no mar bateu num banco de areia e trancou. E a parte de trás do barco está quebrando. Total desespero. Ali estava o apóstolo Paulo, e aí Deus tinha dito para ele, Paulo, não tenha medo, ninguém vai morrer. Tem que crer quando Deus te diz uma palavra, por pior que esteja a situação de alguém, e eu acho que nenhum de nós passou coisa parecida. Acho que não. Alguém já passou uma situação parecida ou não? Pode fazer uns 14 dias em alto mar perdido. Não saber para onde o vento tocar, para onde as correntes marítimas tocarem, o navio vai. Sem rumo, sem direção, sem bússola, sem nada, sem estrelas para se guiar, sem sol. Além da tempestade, estava tudo cheio de neblina no mar. não se via nada. E Deus apareceu num momento terrível. Já não aconteceu isso com vocês, irmãos? Muitas vezes, no pior momento da nossa vida, quem aparece? Pode dizer quem aparece? Deus. Mas uma coisa, o apóstolo era um homem que andava com Deus, um homem que andava em fidelidade com Deus. E eu queria, por um momento, mostrar como Deus cuidou do apóstolo em cada detalhe. Você viu logo no início, no versículo 3, quando dizia, começaram a viagem, primeiro as cidades que pararam à beira-mar. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, que era o comandante ali, tratando Paulo com humanidade. Paulo era um prisioneiro, não se esqueçam. Estava indo para ser julgado em Roma. Lembram disso? Por que que Paulo caiu nas graças desse comandante? O navio estava cheio de outros bandidos. A gente só pode dizer, foi Deus. Esse comandante simpatizou com esse prisioneiro, que não era um bandido de matar, de assaltar, ou qualquer coisa assim, não. Era um bandido, tido por bandido, era um criminoso religioso, no conceito de pessoas da época. O pecado de Paulo era que ele era um crente em Jesus, e por causa disso ele estava sendo levado a Roma. Agora, esse comandante cuidou do Paulo, e vejam mais, tratou com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos. Aonde? Na cidade chamada Sidom. O navio atracou lá. O comandante liberou o prisioneiro. Paulo, tem amigos nessa cidade? Tenho. Tem crentes aqui. Ele foi lá e visitou os crentes. E os irmãos da cidade viram. Olha só. Permitiu-lhe ver os amigos e obter. Obter o quê? Assistência. O que o Paulo precisava, os irmãos da igreja deram para ele lá. Não diz o que ele precisava ou o que ele iria levar nessa viagem. Mas onde se viu um comandante liberar um preso? Caiu na graça desse chefe do navio. O chefe do navio era crente? Vai ver que o Paulo é irmão espiritual, ambos crentes. Não. Você já foi ajudado por uma pessoa que nem cristã é? Quem já foi? Eu já, muitas e muitas vezes. Quem colocou aquela pessoa no teu caminho? Deus. É isso aqui. Estão vendo, irmãos? Às vezes, só os irmãos ajudam o irmão. Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. E aqui está o apóstolo sendo cuidado por um homem que tinha que cuidar os presos. Olha, ele correu risco, esse comandante correu risco. Se Paulo foge, quem vai responder por essa fuga será Júlio. Tem algum Júlio aqui dentro hoje? Quem é Júlio aqui? Nenhum? Eu sei que o Júlio normalmente está aí, mas acho que hoje eu não estou vendo ele. Tem mais algum Júlio ou não? Então, olha, veja só, o seu nome, muitas vezes você já leu essa parte da Bíblia, e talvez passou por cima, nem ligou, mas Júlio é alguém que acabou ajudando muito um servo de Deus. Quem sabe daqui a um tempo alguém coloca o nome do seu filho, Júlio, em homenagem ao ato de amor que esse capitão do navio fez para com o apóstolo. E a coisa foi indo e o Paulo tinha dito, não vamos viajar, não vamos entrar nesse mar não está bom. O comandante sabia mais, o centurião também deu mais crédito ao piloto do barco e ao mestre, diz aqui no verso 11. E entraram mar adentro e foram surpreendidos por um grande tufão. E aí, o barco, por grande que fosse, em alto mar, era uma coisinha de nada lá dentro. A esperança deles se foi. Aparece, então, a segunda provisão. Primeiro, provisão que Deus usou, o cuidado de Deus para com Paulo, o comandante chamado Júlio. Depois, no meio da tempestade, aparece o anjo. Você já teve algum sonho? Dias que vocês podiam estar atravessando, dias difíceis. E teve um sonho, apareceu algo do Senhor para você e te trouxe uma grande paz? Ou vem uma pessoa que te conhece, ou até alguém que nem te conheça, e te trouxe uma palavra de Deus, e trouxe um grande consolo para o teu coração, trouxe segurança. No meio de uma tempestade, aparece o anjo e diz para o Paulo: não temas. É difícil não temer, hein? É difícil não temer em alto mar. O naviozinho, digo naviozinho aqui porque acho que ele era grande, mas o naviozinho dentro do mar, se quebrando todo, caindo literalmente aos pedaços. Eles aliviando a carga para que o navio pudesse ficar o mais flutuante possível. E o Senhor aparece e diz: não temas, porque Paulo, tu vais comparecer diante de César. Eu vou te levar a Roma. Se Deus disse isso para ele, eu vou te levar a Roma, então Deus vai ter que levar esse navio até alguma praia. E foi o que Deus fez. Se Deus te deu uma palavra na tua vida, às vezes uma palavra particular, não tenha medo do que tem que passar. O mais importante na vida é passar, seja momentos bons ou difíceis, é passar com o Senhor. Ver a provisão de Deus no meio do pior, no meio da tempestade. Deus proveu, já disse, aquele comandante do navio. Deus proveu uma palavra de consolo. E quando todos não tinham mais esperança, Paulo assume a palavra em público. E ele diz para o pessoal: ninguém vai morrer. No meio do desespero, você já pensou? E alguém diz: tu não vai perder as coisas. Tu não vais morrer. Quantas vezes você já pode ter ido visitar uma pessoa doente, foi orar com ela, e Deus te disse claramente: essa pessoa não vai morrer. E às vezes a doença era gravíssima. Deus já disse isso para mim muitas vezes. Eu vou seguido ao hospital, vou seguido visitar pessoas em casa, e muitas vezes Deus diz: pode anunciar para ela uma palavra que vai tranquilizar o coração dela. Nem sempre o doente acredita tudo que a gente diz, porque ele está com muito medo, muito desespero, e o medo é uma coisa que rouba a fé. E às vezes eu digo 2, 3 vezes, agora estou te falando, não eu, mas por boca, por palavra de Deus: tu vais passar esse momento. Também Deus já me disse o contrário na beira de uma cama de um enfermo. Deus já me disse: prepara, porque é o fim. Claro que aí eu não vou dizer isso, ó, Deus mandou dizer que tu está indo. Eu não vou dizer assim, mas no outro jeito a gente vai ajudando a pessoa a saber que ela está partindo desse mundo. Pede graça para Deus, se Deus falar contigo, para comunicar. Mas é melhor, eu gosto mais de comunicar a esperança, né? É melhor. É melhor dizer: olha, você vai sair dessa. Mas não é só dizer: ah, tu vai passar por isso, todo mundo passa. Aquelas, não. Aquela coisa barata, aquela coisa até, vou dizer, vulgar, evangélica vulgar. Ah, isso aí não é nada. Nunca diga isso para um doente. Nunca diga isso para uma pessoa enlutada. Nunca diga uma coisa para quem está sofrendo. Ah, isso aí, eu já passei por isso. Isso aí. Não diz isso. E se tu não passou por isso, diga menos ainda. Porque tu não sabe o que é a dor daquela pessoa. Agora está aqui o apóstolo. Ele está junto no meio da tempestade. Ele está sofrendo igualmente o risco de morte. E Deus diz para ele: tenha bom ânimo. Vocês acham que aquele grupo de 276 pessoas já não estavam, depois de 14 dias, completamente desanimados? Se alguém dissesse: vamos pegar o remo, todo mundo. Acho eu que a maioria diria: não adianta mais. Acho eu que a maioria. 14 dias, hein, irmão, são 2 semanas. 2 semanas sem ver sol, sem ver estrela, sem ver lua, sem ver perspectiva de vida. Talvez algumas pessoas estão aqui e estão me dizendo assim: Paulo, não é 2 semanas. Eu estou há 2 meses, 2 anos, quem sabe 20 anos, sem ver rumo, sem esperança, eu por mim viver ou morrer, já é a mesma coisa, pensa tal pessoa. Eu quero te dizer, Deus provê o que tu precisa. Deus pode prover, sim, pessoas que vão te socorrer, sejam cristãs ou não. Muitas vezes, e a maior parte, Deus vai usar os filhos dele, mas Deus usa outros também, como é o caso aqui. Deus pode fazer uma visitação para ti de noite. Pode, irmãos. Tu acredita que Deus fala por sonhos? Muitas vezes Deus tem falado comigo, e eu sei que fala com vocês. Eu sei que Deus fala. Às vezes o diabo aparece em sonho também, tem que pedir graça para saber discernir os sonhos. E às vezes outros sonhos são do nosso cansaço. E tem outros sonhos que são nossos desejos. Mas quando é um sonho dado por Deus, um sonho espiritual, sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos a capacidade de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Você tem essa capacidade. Só está andando com Deus. E se você, pastor, eu tive um sonho, não sei bem o que é. Pede ajuda de irmãos mais velhos, eles vão te ajudar nisso. Deus fala, se vê na Bíblia, mas de início a fim da Bíblia, Deus fala por sonho, Deus fala por revelação. Quantas vezes alguém está orando por ti, ou você mesmo, e Deus te revela algo que te traz esperança no meio de toda tribulação. É alguém como se estivesse morrendo afogado, e alguém lhe puxa para cima e você respira. E aí sai nadando daquela situação difícil. Vejam só o que Deus proveu. O comandante do navio para Paulo. Deus proveu um anjo dando uma mensagem de esperança. E aí o barco foi, e acabou encalhando. Deus proveu. A terceira coisa. Uma ilha pequenina no meio do mar. Pena que a gente não tem um mapa aqui. Mas você pode olhar em casa um mapa. Onde fica essa ilhazinha de Creta? Olha no meio do mar lá. Tem que procurar bastante no seu mapa para achar essa ilha. Imagina navegando. Alguém diria, foi um grande acaso que o navio encalhou na areia, num banco de areia próximo de uma ilha. É, aí você tem que ser muito um homem de muita fé, uma mulher de muita fé, no acaso. Eu prefiro crer que aquelas correntes marítimas e os ventos levaram o navio para aquela posição. Mas quem dirige os ventos? Quem dirige as correntes marítimas? A Bíblia fala. Deus. Deus levou que encalhasse lá. Então temos a terceira provisão, irmãos. E para aqueles homens do navio, com exceção de Paulo, nós temos uma quarta provisão. Para aqueles homens desesperados todos, o próprio apóstolo é a presença de Deus para aquela gente. É uma outra provisão. Uma ilha no meio do mar. Vamos falar um pouquinho de nós? Nossa grande cidade, Canoas, quase 400 mil habitantes. Deus tem algumas ilhas aqui nessa cidade. Sabiam? Onde o evangelho é corretamente ensinado. Onde é gente de Deus que está ministrando a palavra. Estou chamando aqui os ministérios existentes na nossa cidade. São ilhas que é socorro para os desesperados. Tu entendeu o que eu estou falando? São ilhas de esperança. Onde você está quebrando a vida, você está todo desesperado, todo desestruturado. E você encontra um lugar onde você é cuidado, você é amado. E onde a esperança brota de novo no teu coração. Quantos de vocês, irmãos, chegaram aqui na igreja, que nem esse barco. Tudo despedaçado. Sem esperança, e aí não era duas semanas de desespero. Quem sabe vinham anos de desespero. Uns por questões de saúde. Outros chegam desesperados por questões de negócios. Outros chegam desesperados por questões familiares. Bom, e aí tem tantos. E outros desesperados. E o maior desespero é a falta de Deus dentro do seu coração. Quantas pessoas chegaram aqui com a vida equilibrada nas finanças, na família. Chegaram tudo bem, mas pastor, tem um vazio, falta alguma coisa aqui dentro. E nós sabemos o que falta. Faltava o Senhor. Esse é o maior desespero. Porque a gente também não quer dizer que a igreja é só para os desesperados, é só para os quebrados, é só para os falidos, é só para quem está sem rumo. Não, tem gente na vida aí muito bem aprumada, sabe o que é da vida natural. Gente muito bem sucedida, mas lá dentro, muito mal. E aí Deus coloca para tais pessoas também uma ilha, onde elas vão ganhar o socorro do Senhor. Entendeu a palavra dessa noite, irmão? Entendeu? Guarda bem essa palavra aí no teu coração. Sabe, eu tenho observado uma coisa. Ainda antes de chegando aqui hoje à tardinha na igreja, um irmão me disse que foi abordado por uma pessoa, veio no carro, pediu uma informação, e essa pessoa é ligada em feitiçaria, e começou a dizer, tu aquilo outro, querendo adivinhar a vida dela, e eu vou lá na tua casa. E o irmão disse, não vai não, porque lá tem Jesus. Olha aí, ó, lá não, tu não, aí o irmão, tu não vai lá. Aí a coisa foi para o confronto. Eu vou, tu não vai. Irmãos, sobre nós é só a palavra de Deus. Não vem outros querer dizer que eles são uma ilha de esperança. Nós já temos a esperança. Não deixa ninguém querer te dizer teu futuro, teu... Eu não preciso saber nem um dia da minha vida seguinte. Você precisa saber ou não? Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me cuida todos os dias. E muitas vezes Deus revela coisas do nosso futuro, dos nossos dias futuros. Mas se Deus não revelasse nada, eu não precisaria saber nada, porque eu estou nas mãos de um Deus que me ama. E você? É isso, irmãos. Tem aí, de repente, pessoa que está aí pipocando, pedindo informação maligna. Sai fora disso. Isso vai enredar a tua vida. Todas as semanas, essa semana de novo, atendi pessoas que me disseram assim, pastor, eu tinha o carro do ano, carro importado, nossa família era rica, eu tinha um ótimo emprego e foi descrevendo. E nós começamos a se envolver com religiões malignas. Não tem mais nada, nada, nem emprego. Nem emprego. Ah, isso aí é coisa de pastor. Então te mete nisso para tu ver. Daqui a 2 anos, 3 anos, tu vem aqui me dizer como é que está a tua vida. Acho que não precisa tanto tempo, né? Não precisa tanto tempo. Que o negócio vai despencando. Tem também muita ilha do diabo, assim como tem ilha de Deus. Tem igrejas que estão pregando certinho a palavra de Deus. Estão vivendo o evangelho. Tem muita ilha do diabo oferecendo esperança. Tem ou não tem, irmãos? Vocês já foram abordados por essa gente? Claro que já foram. De repente, uns vêm te oferecer. Quer ver? Num consultório médico. Tu está sentado lá, esperando a tua hora. 3, 4 pessoas, daqui a pouco começa a conversa entre vocês, né? Principalmente quem gosta de conversar. Se tu não gosta muito de conversar, a pessoa do teu lado te faz uma pergunta e tu diz sim, não, e acabou. Ela faz outra, sim, não, acabou. E aí, sim, não, ela não quer mais, porque tu deu gelo nela sempre. Mas se tu é como eu, ela faz uma pergunta, eu já respondo, eu já faço outra, e já faço outra, e daqui a um pouco eu já faço um monte de perguntas. Não foi essa semana? Nós fomos almoçar num lugar, enquanto pagava a conta, acho que não durou 2 minutos para pagar a conta. Eu e o dono do restaurante conversamos tantos assuntos em 2 minutos. A minha esposa, vocês conversaram tudo isso? Mas imagina se nós conversarmos 30 minutos. Em 2 minutos, ele me contou que a filha dele estuda lá, pá, pá, pá, e me contou a história dele. Tudo muito rápido. É, não foi? Ela disse, eu não sei como é que tu consegue conversar tanto. E eu nem sou muito de conversa, hein? Tem uns irmãos aqui que me dão de 10 a 0. Tem uns irmãozinhos aqui que me dão de 10 a 0. É, ó. Deixa eu ver alguns que estão aqui, deixa eu ver. Principalmente cabeleireiro. Ó, falei de algumas aí. É, quem tem comércio, né? Se tu tem comércio próprio, aí tu conversa, uma barbaridade, né? Mas veja, irmãos, então tu está ali no consultório médico, Começa uma conversa e a pessoa, se ela mexe com essas ilhas do diabo, estou chamando ilhas do diabo, ela já vem te oferecer um conforto. Mas um conforto que no fundo é uma amarra. E aprisiona a pessoa. Já vem oferecer uma consulta com a irmã tal, com o pai tal. E aí tu já sabe, a tua vida está indo para o caminho da morte. Aí tinha que perguntar para essa pessoa se ela vai dar uma sugestão de feitiçaria ou coisa e tal. O que ela faz lá no médico? Então vai lá para o feiticeiro, vai para lá. Médico e feiticeiro não combina. É ou não é, irmãos? Ou é médico ou é feiticeiro. Assim com Deus. Tem gente que vai lá e vem cá. Isso não funciona. De maneira alguma. Não aporta o teu barquinho, a tua vida, numa ilha do diabo, viu, irmãos? Não encosta lá. Passa direto. Amém? Olha aqui, ó. Esse homem de Deus trouxe esperança para todos do barco. Uma ilha no meio do mar. Tu não precisa disso também? Quem sabe um dia tu estacionou, aportou o teu barquinho pela primeira vez aqui nessa igreja. E tu vem arrumando a tua vida. É um processo que a gente vai arrumando a vida inteira. E tu vem arrumando a tua vida. Outros já estão aqui, de vez em quando, até o barco aportado, estacionado no cais do porto. Às vezes vem vento e balança o barco, mesmo aportado. Não dá dificuldade para nós mesmos, nós na igreja? Às vezes dá. Mas fica ali, fica aportado. Porque se a gente arriscar pegar o barquinho e entrar mais adentro por conta, isso vai dar tempestade. Vai dar tempestade. O bom é que você achou uma ilha. Uma ilha que te guarda, te protege. Foi Deus que criou ilhas. No caso, lá literais, foi Deus que criou a ilha para salvar o apóstolo. Mas Deus também tem igrejas para salvar a sociedade que está sem Deus. Não está? Está sem Deus. E que você possa ser dessas pessoas que faz do Senhor a tua esperança. Faz do Senhor. Eu gostaria de orar agora, irmãos. Gostaria que você, se você está entre esses, que o apóstolo também estava, entre esses que estão em grande tribulação. Estava dias sem ver estrelas, sem ver rumo. Pessoas que estavam à beira do desespero. Eu queria te dizer nessa noite, não é uma palavrinha barata não, um consolinho barato. Não tenha medo. Decide confiar em Deus. Eu já vi irmão se desesperar, quando um feiticeiro diz, eu vou mandar os demônios te pegar, eu vou mandar os espíritos te atacar. E os irmãos entraram em pavor. Que bobagem entrar em pavor. Nós tínhamos que dizer para o feiticeiro na hora, eu vou mandar o meu Deus te pegar. Porque a Bíblia diz que a terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Parece que às vezes os crentes acreditam mais no demônio que em Deus. Faz um trabalho, aparece um feitiço na frente da tua casa, está todo tremendo de medo, agora meu filho vai morrer, eu vou falir. Que isso, irmãos? O nosso Deus não vence? O nosso Deus não é superior a tudo? Como é que um crente fica com medo? Quem tem que ter medo são os outros. Porque a Bíblia diz bem claramente que é maior aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Operando. Não precisa ter medo, irmão. Todos nós passamos lutas, lutas normais da vida. Como o apóstolo, estava num navio viajando e deu uma grande turbulência. Até se perdeu o navio. Mas nenhuma vida se perdeu. E entre navio E vida, o mais importante é a vida. Até as tuas coisas. Entre as tuas coisas e você, você é mais importante. Jesus falou isso. Fica sempre do lado do Senhor. Fica sempre do lado do Senhor. Deus tem um compromisso contigo, Deus tem um compromisso comigo. Não seja daqueles que dizem, ah, se Deus não me livrar de hoje para amanhã, estou largando tudo. Para com isso. Isso aí é dar lugar para o diabo. Seja fiel. Paulo estava ali, fiel. No meio daquelas terríveis 14 noites e dias, ele estava ali fiel, até que uma noite o anjo do Senhor apareceu. Diz, Paulo, não tenha medo, porque eu acho que o Paulo estava louco de medo também. Eu acho. Porque quando Deus vem e diz, não tenha medo, é porque nós estamos com medo. Ele sabe o nosso sentimento, não sabe? E aquela palavra confortou o apóstolo. E ele, por sua vez, confortou todos os viajantes daquele navio. Talvez você está bem na vida e precise dizer para outras pessoas que estão em luta e sofrimento, não tenha medo. Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar. Eu acredito nisso, irmãos, de tal maneira... que nada me remove da minha confiança. E você? Luta, todo mundo tem. Nós, crentes, temos algumas lutas diferentes da do mundo. E outras, às vezes, iguais. Mas nós temos um consolo que o não cristão não tem. Deus nos visita. Nós podemos abrir a Escritura e daqui vem esperança para nós. Nós temos uma ilha. Temos a igreja na qual podemos nos abraçar com os irmãos, podemos, eles nos ajudam a carregar o nosso fardo. Ah, às vezes nem tudo é perfeito na igreja. Não, não é. Eu seria enganador se dissesse que fosse tudo perfeitinho. Mas nós estamos aí, todos nós, andando, podemos dizer, no mesmo barco. Estamos remando na mesma direção. Espero que ninguém pule no mar. Se pular no mar, morre. Paulo disse. Se eu quero me salvar sozinho, vai morrer, hein? Vai morrer. Nenhum fio de cabelo vai cair. É, naquela situação lá, tá, irmãos? Porque eu estou vendo alguns aqui que já caíram. Hein? É naquela situação ali, vamos ficar na palavra. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Vamos ficar de pé, irmãos? Feche os seus olhos. Eu vou apenas te recordar alguns versículos que eu li. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. O apóstolo precisava de ajuda. Pode ser que você chegou aqui hoje à noite precisando também de ajuda. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento. O tufão atingiu o barco, mas lembra? Atingiu o apóstolo, ele estava dentro do barco. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir o vento. E eles tiveram que parar com a manobra, deixando-se levar pelas correntes de águas. Parece desesperador. Quando uma situação repentina vem, para a qual você não estava preparado. É possível que você, que está aqui hoje à noite, está enfrentando uma situação nova, que você não está conseguindo gerenciar. Depois de dias que não víamos mais nem sol nem estrela caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, acabou afinal, toda a esperança de salvamento. Agora é aquela situação que eles dizem, não tinha mais o piloto, não tinha mais o leme, não tinha mais esperança, diríamos, só Deus. Mas então eles ainda tinham o mais importante, Só Deus. No meio do desespero, o Senhor, através de um anjo, apareceu e disse: Paulo, não temas. Você quer colocar o seu nome aqui? Quando eu disser Paulo, não temas, diga para você mesmo, como palavra de Deus, coloque o seu nome. Eu vou citar alguns de vocês que eu sei pelo nome. Jorge, não temas. Marlon, não temas. Vera, não temas. Ana Júlia, não temas. Vini, não temas. Gerson, não temas. Eu podia citar muitos e muitos irmãos. Não temas, porque você não vai morrer no meio do caminho. O mar não seria a sepultura do apóstolo. Deus tinha um plano maior de levá-lo para testemunhar em Roma. Nada, agora escuta o que eu vou te dizer, nada e ninguém pode encerrar, interromper os planos de Deus na tua vida. Ninguém. Ainda que muitas coisas à tua volta afundem, tu não te perderás. No final daquela palavra, quando os presos iam pular no mar, ou outros iam pegar botes, os outros soldados disseram ao comandante: vamos matar todos os presos para que ninguém fuja. Mas de novo aquele comandante, o centurião Júlio, querendo salvar a Paulo, impediu de os soldados matarem os prisioneiros. De novo a provisão de Deus. No início da viagem, no meio da viagem e no fim da viagem. O que você acha desse Deus? Ele provê tudo o que você precisou e precisa, lá no início da sua vida, agora no meio dos seus dias, e lá no fim dos seus dias, Deus proverá. Deus proverá.